Comando Rio 5, com nota 6, autorizado a descida pro 050. 050, afirmativo. Gato Rio, nota 6. Argentina 19911 Airborne 22, contact departure 120.8, good flight, sir. On departure 120.8, thank you, sir, mucho obrigado, Argentina 19911. De nada, voyage. Departure Argentina 19911, 2000 feet up to 340. Argentina 19911, contact 120.8, Salvador approach. Thank you, sir. Departure Mutu 1G Argentina 19911. Argentina 1911, climb and maintain level 340, down departure. Climb and maintain flight level 340 on departure, Argentina 19911. Identifique, chegada bom, finista 4 mil pés, 1012. Passa 5, chegada bom, 4 mil pés, 1012. Bom, 804, identifique, chegada bom, finista 5 mil pés, 1012. Rio 5973, desça para 2000, livre LS X-Ray. Ajuste 1012. Desce para 2000, 1012 o ajuste, livre LS X-Ray para 10973. Chegou 995, levou uma proximidade de base direto do Chelo. O 995 autorizado. Só 357, reduzo para 209. São 200 da equipe. Salvador, bom dia, 3171, informação foco, pronto, copiar, Guarulhos. Bom dia, 3171, está autorizado Guarulhos, nível 360, via Zulu no 6, até Belo Horizonte, após conforme o plano. A decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge. Controle 120.8 e o transponder é o 5047. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita, da El Leda Bridge, intercepta Pesulum no meio até Belo Horizonte. Controle 208, aciona 5047, da 3171. Correto, da 3171, chama para o push de acionamento. Camarada, obrigado. Chino 1911, call Recife Center, frequency 128.8. Recife Center, 128.8, Argentina 1911, muito obrigado. Deixa pro localizador, Rio 5973. 5973, chame Torre Salvador em 118.95. Bom dia. Torre Salvador 1895, 5973, grato, bom dia. Então 3517, 2000 pés, livre LS. 2000 tem livre LS, 3517. 73, estabilizado localizador LS XYZ. Bom bom dia, Rio 5973, está no estado de tráfego, livre o pouso na 1-0, o vento é 40 graus, 3 nós. Livre pouso, pistão no zero, Rio 5973. Bravo Vitor Tango, identifique chegada Amã, desça para o 050. Desça ao 050, 50 na proa de Amã. Com a intenção de voo de pouso na 17? Então vou inicialmente para o VOR, o Bravo Vitor Tango. Desça para 3 mil pés e informe visual para modificação de regras e posteriormente voar na proa da rodatória. Afirmativa, ajuste Salvador 1012. Salvador, bom dia, voo na 715. 1715, identifique chegada Ponce. Desça para 6 mil pés de dois. Chegada Ponce, identificou, descendo para 6.090.1. Então 3517, chame Torre 1 no 1895. 1895, vai chamar, obrigado, tá ligado? Gol no 804, reduz velocidade para 200 nós. Redução 200, 1804. O número 07 identifique, chegada Bonf, desça ao 070. Bonf, 070, boa noite, 070. Rio 5973 no São Los 33, livre o táxi Alfa e Juliette para o Pátio 3. Alfa e Juliette para o Pátio 3, Rio 5973, grato. Torre Salvador, muito bom dia. É o TAN 3507, LS 10, baixo travado. Bom dia, TAN 3507. Está livre o pouso na 1-0, vento 40 graus com 4 nós. O ajuste 1-0 no 2. 1-0 no 2, tem livre pouso na 1-0, TAN 3507. Bom, no 995 vai ser G4000. Bom, no 995, 2000 pés, livre LF X-Ray. Para 2000 pés, autorizado o seu X-Ray. O 995 vai botar estabilizado. No 7, no solo aos 35, livre o táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 02. Livre táxi via Alfa e Juliette, gate 02, 735 no 7. Desça para 2012. Para 2000, está liberado da restrição de pelo? Liberado. Principal. Foi Yankee e Juliette na escuta? Ok, inicie o reboque e chame para ingressar no pátio principal, o Alfa Yankee e Juliette. Gente, obrigado. Estabilizou no ILS Excepção no 0. Gol 995, chame torre em 1 no 895, bom dia. Você com a torre 1395, um bom dia para você também. O gol no 804 está livre, ILS X-Ray, informe estabilizado. Estabilizado ILS, vai reportar esse oficial. 1 no 0. Bom dia, gol no 995, tráfego já avistado, ajuste no 0 no 2. Livre o pouso, não, no 0. O vento 020 graus com 3 nós. Gol 1995, pouso autorizado na 1 no 0. O gol no 715, desça 4 mil pés. 4 mil no 715. Gol no 607, desça o 050. Chame Torre Salvador em 1 no 895, reduza para aproximação. Tenha um bom dia. 1897, identifique chegada Bonf, desça 4 mil pés, 1012. 804, vai passar, prepara para lá. No 804, continue na aproximação e aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização. No Solos 42, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. E o táxi via Alfa, chamar para ingresso da Juliette, o voo no 995. Voo no 804, pouso autorizado na 110, vento 060 graus com 7 nós. Livre pouso na 110, confirma o vento. Confira o vento, 060 com 7. Afirmo, 060 graus com 7 nós, o 804. Alfa Yankee Juliette, solicito autorização para ingressar no parque de transporte ao dia 3. Autorizado, Alfa Yankee Juliette, reposte no término do reboque. Muito obrigado. Torre Salvador, 131, 71, puxa treinamento 06. 3171, aguarde no 06, temos aeronave para ingressar no pátio. Aguarde só um instantinho, uma previsão mais 2 minutos. No 607, desça para 3000 pés com 1012. 3000 com 1012, 607. O gol no 715, 2000 livre LS X-Ray. 2000, gol 107 no Brasil. Bravo Vitor Tango já avisou para modificação de regras? Afirmativo, visual, Bravo Vitor Tango. E regra de voo modificada 0744, desça em condições visuais, 1500 pés para o rodador rotatório. Rodador rotatório, 1500 pés, Bravo Vitor Tango. Salvador, gol no 607, poderia confirmar as restrições em pelo, estão liberadas? Está liberado no 607. Muito obrigado. Ok, eu vou no 995. Observe a aeronave da Azul que está sendo rebocada aqui. A mesma vai cruzar o eixo da Juliette. Assim que a Juliette estiver livre, você pode prosseguir o táxi pela Juliette e mantenha a posição no través do gate 612. O senhor vai ser guiado pela viatura da Infraero até o gate 10, devido às obras aqui no pátio. Captando gol no 715. No 715, complete o LS, chame torre 1 no 895. 1895, 1 715. Afirmativo, gol no 995. Gol no 804, seu solo foi aos 44. Táxi autorizado via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Táxi na Alfa, Fogou no 607. 607, 2000, livre LS, reduza para 170 nós. Está seguindo o tráfego da companhia, uma milha do externo. Reduzindo o gol no 607. Chegou no 995. Bom dia, gol 1715, vai passar de Serra e baixo na vaga. 1715. Avistado o tráfego, pouso autorizado na 10. O vento 060 graus 59. Livre pouso, 1715 na 10. Chegou gol no 995, fique atento à viatura, mesmo já está prosseguindo com o reboque. O TA 3171, pushback acionamento autorizado, chame táxi. Nada, Alfiank e Juliette. No 607, duas aproximações, chame torre 1 no 895, bom dia. Bom dia, 895, com 897. Chegou no 804, mantém a posição, aguardando para ingressar no pátio. Gente, mantém. Torre Salvador, gol no 607, bom dia, final e LS estabilizado. Bom dia, gol no 607. Eu segue um banho da companhia. É o número 2 para o pouso. O ajuste no 0 no 2. Aguarde apenas a pista livre. Guardando, gol no 607. Controle o Bravo Victor Tango, visual da pista. Vitor Tango, aguarde o transferência para a torre. Guardando o Bravo Victor Tango. Mas pode interceptar uma curta final da 17, estou autorizado. Vem para o Bravo, Fernando. Pode interceptar uma curta final da 17, não precisa voltar para a rotatória, não. Ok, gente, o Bravo acertando. 30 graus com 4 nós. Livre pouso, 90, gol no 607. Bravo, Vitor Tango, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Bravo, Vitor Tango, Bravo. Solo, torre, confirmando, 131-171-216 no POB, alterna Galeão com 3 horas e 50. Confiado, 3-1-7-1, livre o táxi pelo pátio. E Índia, chame no ponto de perdão no zero para decolagem. Pátio Índia, 3-1-7-1. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Bravo, Vitor Tango, transfere. Bravo, Vitor Tango, chame na final da 1-7. Semana na final da 1-7, o Bravo, Vitor Tango. No solo 51, táxi via Alfa, chameado da Juliette. Via Alfa, chamado da Juliette, gol no 804, autorizado táxi via Juliette, gate 8. Juliette, gate 8, boa noite. O voo no 715, táxi via Juliette e mantém a posição no través do gate meia dúzia. O senhor vai ser guiado por uma viatura da Infraero até o gate 11. O voo no 715. Bom dia, 3153, identifique, chegada Bonf, desça 4.000 pés, 1012. Bonf, 1012, 4.000, 3153, só precisa fazer um isso, bater na mesa. Autorizado após Pelô, voa o Serra Vitor 366. Afirma, posso pelo 66, obrigado. Correto, o gol no 715. Correta, 3171, ponto 010, pronto. Tá 3171, decolagem autorizada da 10. O vento 30 graus com 3 nós. A linha aí decola 10, 3171. E o gol no 607, táxi pela Juliette, o gate é o 5. Juliette, gate 5, gol no 607. Bravo Vitor Tava no solo 55, o senhor vai pra qual hangar? Torre 1, nono 895. Abata, o Bravo Vitor Tava. Azul 1897. Bruno 897, continue na final, ajuste 1012. Aguarde a autorização de pouso na pista 10. Azul 171, decolado 56, chame o controle 1208. No 897, pouso autorizado na 10, vento 040 graus, 4 nós. Certo. 1871, climb and maintain level 360 down departure. Climb without the restriction 360, down 3171. Vento mais uma vez foi 87. Boa noite, 87. Eu achei travado, confirmando o vento. Ok, o vento é 30 graus, 030 graus com 5 nós. 7, 87. Dial for down 3171. You are cleared by direct leader. Okay, better. Direct to leader, appreciate, 3171. Atos 6570, desça para 2000 pés, 1012, livre LS X-Ray. 2012, livre o LS, Atos X-Ray. Hotel Juliette, chame em 1895. No 897, no Solos 00, livre o táxi via Alfa Juliette, o gate é o 612. Alfa Juliette, 612, 1897. Torre, 1895. Hotel Juliette, bom dia, prossiga. Ok, o Lima Hotel Juliette. Autorizado Ilhéus, inicialmente 080, via Whisky Una, até Coral. Após, prossegue no 085. Decolagem é da 17, curva à direita, no perfil da subida Coral. Controle 120.8 e o transponder, acione o 0263. Correto, Lima Hotel Juliette, está livre o acionamento, chame para o táxi. O senhor está em qual H? Ok, chame para o táxi, na bata, o Lima Hotel Juliette. Gente. Pós-Pelô, voa para o serviço 366 para executar o LS Whisky. Desce para 2.500 pés, ajuste 1.012. Afirmo, após pelo, desço a 2.500, ajustado 1.012. Possibilidade de voar direto o 366? Estou com a velocidade de 230 agora aqui. E eu já desço direto para o 2.500, estou visual. Vai ter condições de interceptar meio próprio, porque o ângulo de interceptação vai ser meio negativo aí, né? Ah, a gente deixa o avião se virar aqui, pode deixar. Maravilha então, vou ficar observando aqui. Obrigado, reduzo bastante esse curva lá. Fala na ponte. Fala, velho, bom pouso, hein? Bom dia, TAM 3890, informação Foxtrot, autorização Recife. TAM 3890, chame o solo, 121.9. 219. 9895, bom dia. 1895, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia. Avisa carro 6570. 3.0, bom dia. Copia o 330 para Recife. Posso agora, copia. Ok, o TAN 3890 está autorizado para Recife. O nível é o 330 pela Aper Whisky 58. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5066, controle em 120.8. Cotejo. TAN 3890, autorizado, Recife, nível 330, via Aper Whisky 58, decolando da pista 10, curva esquerda, na saída Puca e Caju. 5066, transponder, controle 120.8. Correto, chame para o acionamento da 3890. Calma lá. Lima Hotel Juliette, táxi autorizado, reporte para ingressar na 17. Five decimal one, enable 133.25. 25-0, 33-25, down 3171, have a great day. Avisa 6570, pouso autorizado na 10, vento 30 graus com 5 nós. Avisa pouso na 10, avisa carro 6570. Lima Hotel Juliette, autorizado a alinhar e manter 17 e aguarde só um instante para decolagem devido a 767 na curta final da 10. Número 07, eu teria subida para Guarulhos, prevista? Firme, a da Leda Bridge. E para a autorização, chame o solo 121.9. 219, obrigado. O Lima Hotel Juliette, informe quando pronto para decolagem. Autorizado a decolagem da 17, vento 30 graus com 5 nós, Lima Hotel Juliette. Abissan 6570 no solo 07, direita 1219, solo. Direita 1219, Abissan 6570. Lima Hotel Juliette, informe iniciando a decolagem. Correio 1-1895, tem um bom dia. Obrigado, até daqui a pouco. Boa noite, 04, bom dia. Guarde um instante, cópia 360, o Galeão. Entendi. Hotel Juliette, decolado ao 08, chame o controle 120.8. Alto Guara, alô, Matabulato, bom dia. Aproximador, Tapatago, alô, Matabulato, bom dia. Lima Hotel Juliette, bom dia, contato radar, suba ao 080, saída Coral. Ok, TAM 3153, avistado, tráfego, ajuste 1-0-1-2, pouso autorizado na 1-0, vento 40 graus, 5 nós. Livre pouso na 10, 3153. Boa noite, 04, na escuta para a cópia. Prossiga. Boa noite, 04, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela APRA Zulu 10 até ESMAP, após direto Lúvito e Barbacena. Decola da cabeceira 10, inicialmente cumprindo o perfil da subida da EL, segundo a carta até a posição Leda, e após voo direto Bridge. O transponder é o 5071, o controle opera em 120.8, cotejo. Cruzando Galeão, nível 360, preso Lua 10, SMAP, direto Lúcio, direto Barbacena, decola 10, Nadael, Leda, depois Leda, voa posição Bridge, 5071, 120, decimal 8, voa no aeroporto. Correto, no 804, chamou para o acionamento. Sim. Salvador Azul 4201, informação forte. Azul 4201, bom dia. Está autorizado para Campinas, nível de voo 340. Pela APRA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive, após em coordenação com o centro. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da EL, cumprindo a carta até a posição Leda e após voo direto Bridge. O transponder é o 5070 e controle em 120.8, cotejo. Márcio do Campinas, nível 3, 40 de APRA Zulu 16 até Belo Horizonte. Boa trip. Decola da Zenit, com curva direita, da EL, E da Bridge, 5070, transponder 1208, o controle é o 4209. 4201, correto o cortejamento, chame para o acionamento no pátio 3, informa que a informação mais atualizada é hotel, ok? Afirmativo, SPR no 4201. São Salvador, o chame 62, no ONU. Chame 62, no ONU, está autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela APER Zulu 10 até ESMAP, após direto Lúvito e Barbacena. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente cumprindo o perfil da subida da EL, segundo a carta até a posição Leda, e após voa direto Bride. O transponder é o 5072 e o controle em 120.8, cotejo. Paciente da Hotel 28 Zulu, aprovado Galeão 360. Super Zulu 10 até ESMAP, trouxe Lúvito, Proas de Bravo, Bravo Charge. Decolada 10, curva direita da EL Leda Bride, 5072 e 108. Correto, o 62 no 1, chama para acionamento no 9. Camarada 9. Salve, Salvador, bom dia, o Santos 3. Bom dia, tá 3153, táxi via Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, aguarde antes da Juliette. Apolo Lima, Quadro Norte, Recifa, 160 por aço. Juliette, 160, confirma. Tomate, eu sou, passar para o plano de voo, final, 160. Ok, suba e mantenha 160, Lima Hotel Juliette. Porém, vou coordenar com o centro aqui a possibilidade de eu voar direto em Ilhéus, ok? Porque 160 o centro geralmente não autoriza. Eu vou coordenar aqui. Ok, vamos lá. Voando agora, Guarabara, no Batalho Norte. Lima Hotel Juliette, autorizado 160 final e direto e Léo. Agora final, direto e Léo, Lima Hotel Juliette, gravando. Da VDF, mantenha a posição, seu portão está ocupado ainda, ok? Então 3153. Tem um 8 ou 7 ali liberado, aquele lá está reservado para alguém, só para a gente coordenar com a companhia. Para mim aqui, não, o 8 acho que está ocupado, o 7 eu não tenho visualização, ok? Mas o Fraero informou para a gente que ia manter o 4. Se eu puder coordenar com a companhia, pra gente aqui tá o 4. Tá bom, vou falar com eles aqui, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, novamente. Tão 3890 para puxa acionamento no portão 4. Tão 3890, tá autorizado puxa acionamento no 4, o altímetro 10012. O senhor tem condição de recuar a aeronave até a saída do pátio 3, de modo a permitir o ingresso da aeronave da companhia para o portão 4? Afirmativo, irá recuar, tá autorizado puxa acionamento, 1012, tão 3890. Ok, agradeço, TAN 3890. Nada. O TAN 3153, então a aeronave da companhia já está livrando o portão 4. Ele vai completar o pushback mais recuado aí para permitir seu ingresso, ok? Aguarde só um instantinho. Ok, muito obrigado. Valeu, velho. Nada. Seja bem-vindo. Salvador Azul 4040, função Foxtrot, mano. 9894 para prosseguir a descida. Total 9894, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Identificou na Mari, 050. O 9894 foi ITAP. Aprove de ITAP, grava. Decola na cabeceira 10, com curva direita na subida da El. Cumprindo a carta até a posição Leda, após voo direto Brinde. O transponder é o 5062 e o controle em 120.8, Cottage. Autorizado com 15.340, peso 1.6. Decola no 0 da Eule da Brinde, controle 20.8, transponder 5062, azul 4040. 4040, correto cotejamento, chame para o acionamento do Fax 3. O TRA 3153 ingresse via Juliette para o portão 04. O Oxa 6211, coordene com a equipe de solo, pushback, chame para o táxi.